Voltamos aqui ao pé da letra com Alexandre Lemos, grande compositor, produtor, que agora é considerado um ermitão, é isso? É isso. Mas, Tem gente que me chama de Urtigão, que era é um verdade, personagem. ortigão do Walt Disney, né? É. E acabamos de ouvir Cíntia Dornelis e Mariana Leporassi, Igual ao Mar. Alexandre, o CD feito com a Leporassi foi todo cantado pela Leporassi, mas de Sim. composições tuas. Era São um projeto para ela ou era um projeto para lançar mais ou menos o Alexandre Lemos? Na verdade, assim, eu já tinha uma trajetória como compositor e sempre tinha alguém que reclamava que eu nunca tinha feito um disco. Precisa fazer um disco, precisa fazer um disco, precisa fazer um disco, precisa fazer um disco. E aí eu não fazia o disco. Então foi. E a gente na época fez uma coisa que ninguém fazia. Já que ninguém comprava CD, e todo mundo pirateava, eu botei de graça na internet para download. No site mpbnet.com. Que é um site muito legal de música brasileira, criado e administrado por uma historiadora lá de Campinas chamada Carô, E é isso Carô aí. Murgel, uma grande amiga. Ativo, Existe, está legal. lá ainda. Já vou roubar as músicas, então. Disco, eu não sei se com certeza o site está lá. Ela é generosa, tem uma página para. Ela faz. Enfim, você vai Legal. ficar louco. Tem páginas para quase todos os grandes brasileiros. É impressionante o trabalho dela. Algo bota até cifra. E foi bacana porque ficou para download sem dois e acabou que quando procurar, porque gente do mundo inteiro fez o download, eu recebi do mundo inteiro elogiando. 2 anos a gente em CD por um selo que é meu, chamado Sonartes. Que é uma pequeníssima, mínima gravadora que lançou uma meia dúzia de discos até agora e que lançou finalmente em CD, mídia física, esse meu CD com a Mariana. São 14 canções, 13 só minhas, não, 12 só minhas, uma em parceria com o Bruno e a outra parceria com o meu filho Danilo. E ela canta todas as canções e eu ajudo ela a cantar duas Deixa eu perguntar canções. de parceria. Parceria para ti é um exercício quase que hábito, né? Eu fico Hábito, né? pedindo a todo mundo. Eu sou. Tem uma piada, quer dizer, eu acho que ninguém escreveu mais letra no Brasil do que o Paulo César Sim. Pinheiro, né? Paulo César Pinheiro talvez seja o letrista mais fecundo do Brasil. E ele compõe tanto e com tanta gente que tem uma piada que dizem que ele anda pela rua, alguém passa assoviando, ele pergunta: já tem letra? Excelente. Eu não chego a tanto. E sempre que conheço alguém na música, a primeira coisa que eu falo: pô, manda uma melodia para mim. Então tá. Então fiz muitos Então tá bom, já passos. vou lá mandar a minha então. E já me Já vou mandar a minha também, porque já acostumei a pedi ser. isso agora. Acabou de pedir. Ah, manda. Não deixa mandar muitos para muitos, cara, não sei nem contar. Os principais no sentido de idade de obra são a Lully, quem eu fiz pelo menos, e o Guilherme Rondon, com quem eu já fiz outras tantas canções, pelo menos umas 40 Que também. legal. E eu Mas posso fala. perguntar, assim, eu vou perguntar o seguinte: a Alexandre Lemos é um independente que fura de vez em quando, sai da off-mídia, entra na mídia? De certa maneira, sim, porque por uma série de circunstâncias eu comecei a ser solicitado como letrista para discos que são discos e artistas, né, cujos objetivos são mais abrangentes ou mais populares, a expressão que se quiser usar, do que o artista do setor Que é um independente. artista mais intuitivo, ele é artista mesmo, né? Ele é um artista que é Não, mais personal, olha, né? não, eu não gosto dessa idealização, não. Na verdade, da grande maioria das pessoas que eu conheço do mercado independente, elas só são independentes porque as majors Ou não as seja, aceitaram. eles querem o público e não tem. A grande maioria. São muito poucos os que se dão. ao direito de dizer, não, eu só gravaria na gravadora grande o disco que eu quero fazer. A grande maioria que eu conheço, enfim, eu não conheço Claro, todo mundo, nem é uma claro. multidão, mas conheço muita gente. A grande maioria, e eu não, isso não é uma acusação, é uma constatação. Se a Major chamar, se a TV Globo chamar, vai todo mundo. Eu fiz algumas canções de encomenda. Eu durante algum tempo, fui contratado de editoras. Primeiro da EMI, depois a editora da Universal. Sim. Então eu recebia encomendas de música. Às vezes eu acertava, às vezes não. Às vezes me interessava fazer, às vezes não. E aquilo é uma relação comercial. Você faz a Já que canção. pediu, também tem preço, né? Claro, né? Claro, claro. É mais ou menos assim. É como se o cidadão fosse artista plástico, trabalhasse com madeira, né? Entalhe de madeira, faz carrancas e tal. E de vez em quando, para ganhar a vida e melhorar o dinheiro dele para pagar as contas, ele faz um armário, uma cômoda, uma mesinha de cabeceira. Nada que o desonre, não Claro. é? Apenas não é arte. Quando você recebe uma encomenda muito genérica, onde você realmente tem a liberdade de criação, você ainda pode se sentir artista. Mas quando você recebe uma encomenda comercial, fulano vai gravar um disco assim, assim, assim, as referências que nós estamos buscando são essas, as tais, tais e tais, precisamos de uma música que aborde tal tema, com tal clima, com tal ritmo. Entendi. Não é arte. Agora é engraçado que, desculpa, agora é engraçado que as produções independentes também têm esse caráter, né, hoje. É isso que me preocupa, que eu estava falando mais cedo. O que me preocupa é quando você existe o YouTube, onde o cidadão pode mandar o vídeo dele se expressando como ele quiser, e ele manda se expressando copiando o artista da Major. Então a mediocrização, ela é epidêmica. Sim. Eu tinha um parceiro que falava que a besteira ela é uma erva daninha. Então eu adorava isso, essa É. palavra, porque o que tem mais. Da Isso, samba. e o mais interessante que ele falava, e de uma forma bem poética, que o que você tem que se preocupar é que com a besteira. A besteira é uma erva daninha. Ou seja, o ruído em todos os sentidos, né? Não só o sonoro. Mas o ruído das ideias, né? Que a internet acaba proliferando e dentro dela, atrás de todo esse ruído, tem umas pérolas fantásticas, né? É verdade. Ainda existem grandes compositores, muitas canções bonitas mas eu repito, nunca teve. Houve. O brasileiro usa sempre a década de 60 como exemplo, e eu repito, a década de 60 foi uma conjuntura especial, porque a televisão estava em expansão e os aparelhos de televisão eram muito caros, então até a programação da televisão, musical e tal, precisava agradar uma classe um pouco mais sofisticada. Aquilo foi um episódio. Se você chegar na década de 50, na década de 40, e observar o hit parade brasileiro, você vai ver uma opção de porcaria em primeiro lugar. Uma opção de versão, uma opção de bolero ruim em primeiro lugar. O Custódio Mesquita não era o grande, que é um gênio, o garoto, essa turma não. Tanto que o Antônio Carlos Jobim, apesar de ter uma opção de música gravada ao longo dos anos 50, ele ganhava a vida como arranjador da gravadora Odeon. Ele vai botar o burro dele na sombra quando a música dele vai para os Estados Unidos, nos anos 60. Até ali ele era um trabalhador. No disco do João Gilberto, ele, além de entrar como compositor, ele entra como arranjador do disco, do grande disco Chega de Saudade. Ele brinca com isso, como ele ganhava a vida. Mas, de qualquer maneira, a arte, ela não é boa para o business, né? Essa vai ser a frase da nossa entrevista, hein? Essa vai ser a frase. Mas não é mesmo. O capital precisa ter controle do que ele produz e do que ele vende. Então ele mantém um padrão de produção nivelado por baixo para atingir a maior base de consumidores possível, e mantém um padrão de martelamento de publicidade permanente, não importa do que, no fundo, a publicidade é um pouco lendária, essa coisa de que você faz a propaganda e vai vender seu produto. Isso é meio loteria. No fundo, o que o capital quer é que todo mundo faça propaganda permanentemente para que se mantenha o um nível de consumo. Seja lá do que. O importante é manter o nível de Sim. consumo. E um artista não tem esse tempo. Então, por exemplo, eu às vezes explico isso para alguns parceiros ansiosos, né? O cara me manda uma melodia e ele fala para mim 6 meses depois: puxa vida, você ainda não fez a letra, que pena. Reclamando. Eu digo: olha, bicho, quando eu recebo uma encomenda de trampo, de trabalho, eu faço ela em meia hora, porque eu sei a fórmula. A sua melodia não é trabalho, é arte. Então eu ouço. Um dia ela vai conversar comigo, eu vou saber qual é a letra. Pode demorar 10 anos. Se você está com pressa, eu entendo. Leva a melodia Então embora, procura procura outro cara, outro. né? Mas eu não vou apressar, É porque questão de química, né? a música, o barato de fazer a música independente é porque eu faço pelo prazer, não faço pela Sim, pressa. claro, claro. Perfeito. E deixa eu dar mais um break aqui, pode ser? E Tá, aí claro. vamos continuar mais um pouquinho ainda, porque tem muita coisa para falar ainda. E vamos escutar agora. Uma encomenda. Não sei se é uma encomenda ou não, você vai falar agora para mim, que é com a Marjorie Stiano, que fez um CD e tem uma música tua que é Espirais. Isso. E vamos dar uma escutada. Daqui a pouco a Tá. gente volta a falar sobre ela. Depois a gente fala Beleza. dela. Então, Tá bom. ao pé da letra, volta daqui a pouco com Alexandre Lemos, aqui na Rádio Sarau.